preciso ir muito além, ultrapassar as estrelas. Posso diante do trono estar, meu coração é o teu altar. Tell me.